Vem possuir um tal nariz e ha ha ha, o meu Maurício, como é feliz em possuir um tal nariz. Tem um nariz de palmo e meio que lhe chega até ao seio e ha ha ha, o meu Maurício, como é feliz em possuir um tal nariz. E se por acaso ele cai ao chão, esmurra o nariz e é deste andão e ha ha ha, o meu Maurício, como é feliz em possuir.